Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação em Gálatas, capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Nos diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos e amigos sobre este tema: filho por adoção. Filho por adoção. Nós sempre ouvimos, lemos, meditamos quanto à nossa criação. Já observaram que sempre isto é repetido? Fomos criados por Deus. Temos a história muito, muito resumida da criação, a vida de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então nós não temos dúvida de que esse Deus da Bíblia é o Deus que criou todas as coisas. Isto é maravilhoso. Mas o melhor ainda é saber que Deus, Ele quis ter com a humanidade não apenas um relacionamento de criador e criatura, mas Ele quis ter um relacionamento de pai e filhos. Isto me enche o coração. Ele poderia muito bem ter continuado apenas como criador, como criador, como mandatário, com toda a autoridade, dando ordens, dirigindo as pessoas, suprindo. Mas quando a Bíblia nos apresenta Deus como Pai, vai muito além de Deus como Criador. Não precisam abrir, mas eu tenho aqui na carta de João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Aí vem o versículo seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Meus irmãos, eu suplico ao Espírito Santo que nos faça regozijar nesta realidade, da paternidade de Deus, da nossa filiação a Deus, nós podermos ter este relacionamento com Ele. Isto vai além da nossa capacidade de compreensão. A Bíblia diz no Evangelho de João, falando sobre a vinda de Jesus Cristo, diz assim: e todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então já temos aí a maneira pela qual a pessoa se torna um filho ou uma filha de Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele apresentou: o próprio Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ainda nos diz Paulo, também aos Romanos, diz assim: recebestes o Espírito de adoção. Observem, meus irmãos, o Espírito de adoção baseados no qual clamamos. Ele nos deu esta adoção. Paulo ainda foi quem disse que Ele nos predestinou para Ele, para o Senhor, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria que nós hoje, de modo assim muito especial, nós temos pouco tempo, né, antes de dormir, mas que nós refletíssemos sobre isso. Eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Pensem nesta honra, que não tem outra maior. Ele é o meu Pai. Ele sempre foi o meu Criador, mas em Cristo Ele se tornou o meu Pai. É por isso que em toda e qualquer situação, nós podemos nos dirigir a Ele nestes termos: Pai, eu estou precisando de Ti. Pai, eu estou necessitado de uma resposta. Pai, atua na minha vida. Eu oro em nome de Teu Filho Jesus. Já imaginaram, irmãos? Eu fico assim, preocupado com estas realidades tão profundas que vão se tornando rotineiras na nossa vida. A gente ora chamando Deus de Pai, mas parece que já não tem muito sabor mais. Já nos acostumamos. Parece que tudo caiu assim na mesmice, na rotina, na repetição. Eu creio que isto não acontece de Deus para conosco. Ele olha para nós como filhos, para os redimidos como filhos e filhas. Olha assim com aquele prazer, como se a coisa estivesse acontecendo hoje. Agradeçam a Deus, louvem a Deus, glorifiquem o nome de Deus. Vamos hoje, à hora de repousar o nosso corpo, pensar nisto. Deus é o meu Pai Celestial. Agora, a pergunta é esta: será que Ele é o Pai de todos aqui? Será que Ele já é o Pai de todos? Será que cada mulher, cada moça, cada homem, cada moço pode dizer: ah, eu sou o filho, Ele é meu Pai? Vou ler mais um versículo, não vou citar a referência não, depois se quiserem eu dou. Nos diz assim a palavra de Deus, dentro desta verdade: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como Deus tem filhos, o diabo também tem filhos, é o que está aqui, não é assim? Já imaginaram? A pessoa, os que são filhos de Deus sabem que são filhos de Deus, mas A maioria dos filhos do diabo não sabem que são filhos do diabo. Alguns declaradamente, alguns apresentam a sua identidade. Eu sou do maligno, eu sou do diabo. Mas não é comum. A maioria pensa que é filho de Deus. Mas aqui está dizendo, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Identificados, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você é filho de quem? Quem é o seu pai? Você é filha de quem? Quem é o seu pai? Meus irmãos, o texto de Gálatas está falando a respeito de adoção, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É o versículo 5. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E eu quero agora que os irmãos pensem comigo nos privilégios daqueles que receberam a adoção de filhos de Deus. Vamos pensar nisto? Aqueles que receberam a adoção. Então, se cada um aqui estiver dizendo, aí eu já sou filho de Deus, agora eu quero conhecer os privilégios, ou eu quero relembrar os meus privilégios. Fiquei pensando nisto aqui, meditando nisto, e já parei nisto aqui muitas vezes, mas eu quero que os irmãos vejam comigo esses privilégios dos filhos adotivos, das filhas adotivas. O primeiro privilégio que eu registrei aqui é este: os filhos adotivos têm hoje a natureza divina. Eles têm em si a natureza divina. Eu já fiz estudo sobre isto. Não me lembro quando, mas já fizemos estudo sobre isto. E eu quero que os irmãos assimilem isto, esta realidade da palavra de Deus. Nós encontramos lá na carta de Pedro este registro: vos torneis participantes da natureza divina. Natureza divina é natureza de Deus, essência de Deus, coisas que a Deus pertencem. Ele transfere para nós. Os irmãos estão lembrados que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Mais tarde ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele disse que era ele. Depois ele afirmou que somos nós. Os filhos por adoção passaram a receber esta luz maravilhosa do alto céu para refleti-la à humanidade. Meus irmãos, estas realidades assim, quando nós nos voltamos para textos como este da carta aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olhe bem, é nova criatura. Já tem a natureza de Deus dentro de si. Ele tem coisas sobrenaturais dentro de si. Os irmãos sabem que é por isso que surge a guerra, o conflito. A Bíblia diz que o querer fazer o bem está em mim, não o efetuar. É por causa da natureza divina. Essa natureza me faz querer, a carne não quer. Então há esta divergência e esta luta permanente. Quem não tem a natureza divina, quem não é de Deus, quem ainda não foi adotado por Deus, ele só tem uma natureza, que é a natureza humana. Então não há briga, não há conflito. Passa a haver conflito depois que recebe uma segunda natureza, aí as duas se conflitam, porque as duas não combinam. A natureza humana é carnal, é do mundo, está contaminada pelo pecado. A natureza divina, esta é pura, esta é santa. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena. E é a minha segunda natureza que vai me dar condições. Eu preciso fazer morrer a minha natureza de fome. Vamos tentar entender isto. O cristão, a cristã, que conhece então a palavra de Deus, que sabe qual é a vontade de Deus, não tem recursos próprios para obedecer a palavra de Deus, mas a natureza divina lhe dá condições. Agora, para ela conseguir pôr em prática os recursos que a natureza divina fornece, ela tem que ir matando a natureza terrena. Eu sinto vontade de fazer uma coisa pecaminosa. Sinto vontade. Eu não vou alimentar esta vontade. Então ela vai morrendo de fome. Se eu não alimento, ela vai morrendo à míngua. Eu sinto vontade de olhar para uma cena imprópria que vai me prejudicar. Eu falo, Deus, eu não vou olhar. A minha natureza humana está querendo, mas eu não vou alimentá-la, eu não vou satisfazê-la. É isto que é ir matando. Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. E só conseguem estas coisas aqueles que já foram adotados, aqueles que já passaram pela adoção e que, portanto, têm em si a natureza de Deus. Uma coisa é que a natureza humana, a natureza primeira, a natureza carnal não tem, é o amor. Não tem. A pessoa fala que ama, mas o amor é de Deus. Ele é essencialmente de Deus. A pessoa precisa ser de Deus para ter amor. Isso é uma coisa claríssima. Deus é amor. Se eu não tenho Deus, eu não posso ter amor. Só Ele que é amor, é o amor personificado. Eu preciso tê-lo. E quando é que eu passo a ter Deus? Quando acontece a adoção de filhos. Adoção. Aí sim, aí eu vou amar. Diz a Bíblia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não adianta a pessoa se esforçar por amar. A pessoa precisa se encher de Deus para amar. Se ela estiver vazia de Deus, é impossível estar cheia de amor. Mas a primeira coisa é esta, irmãos. Aqueles que foram adotados, eles têm a natureza divina, a nova natureza. A segunda coisa, aqueles que são filhos por adoção do Deus eterno, homens e mulheres, moços e moças, adolescentes, crianças, que já foram adotados, temos a convicção da nossa permanente filiação. Vou tentar explicar. Com a adoção, os filhos adotivos passam a ficar convictos, convictos de que Deus tornou seu pai. Conversava com o seu Valmir, ele me dizendo este quadro duro que ele está passando aí, com a esposa muito mal, e os médicos estão tendo dificuldades com os diagnósticos, com o tratamento, e o seu Valmir falou, pastor, eu fico triste, vem o abatimento, vem a tristeza, vem as lágrimas, mas eu preciso ficar firme, eu não posso perder a convicção. Gostei dessa palavrinha dele. Eu não posso perder a minha convicção, senão tudo vai por água abaixo. Não posso perder a minha convicção. Gravem bem isso. Quem é de Deus, quem já recebeu a adoção, tem esta convicção permanente. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de tempestades, nos dias de bonança, tem esta convicção de que a filiação não é algo provisório, é algo permanente. Fiquei pensando nisso aqui. O Senhor Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Meus irmãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, se já temos certeza da nossa adoção, da nossa filiação, então tudo isto aqui já é fato consumado, já veio a salvação, o Senhor já prometeu que jamais entraremos em juízo, julgamento não será mais para nós, porque Jesus já foi julgado na cruz do Calvário, nós já passamos da morte para a vida. São coisas assim que eu não posso perder de vista, eu não posso me descuidar, essas verdades não podem ficar empoeiradas no meu coração, eu tenho que estar sempre crendo, eu sou dele, ele nunca jamais me deixará. Meus irmãos, é impossível, não esqueçam isto, é impossível haver alguma coisa, algum acontecimento, algum demônio que nos arranque do coração de Deus. É impossível. Os filhos que foram adotados, os filhos adotivos, recebidos por adoção, eles jamais sairão do coração de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Ele faz um desafio. Quem nos separará? Quem ou o que nos separará? Esta convicção permanente da nossa filiação ao Senhor nosso Deus por adoção. Mas uma terceira realidade, um terceiro privilégio que os filhos, as filhas de Deus por adoção têm é este: sabem da sua herança eterna. Não esqueçam isto. Os filhos por adoção sabem que são herdeiros. Herdeiros. Eu hoje estava pensando nesta verdade sagrada, quando a palavra de Deus diz assim: se somos filhos, somos herdeiros, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros do quê? Meus irmãos, quando a Bíblia vai nos apresentando quem é Deus, o que Ele possui, quando vai nos mostrando toda a obra de criação, tudo aquilo que os nossos olhos podem enxergar, tudo aquilo que os nossos olhos, através de aparelhos, de telescópios ultramodernos, podem atingir, e vai além de tudo isto. O que Deus tem, não existe aparelhos que possam mostrar na sua totalidade. Não há, não há. Ah, nós temos um físico aqui que acho que confirma isso tranquilamente. Não existe, não tem condições. Tudo é de Deus. Tudo. Prezados irmãos, atentem para esta verdade: toda hóstia angelical, que ninguém sabe o número, ninguém sabe, milhões de milhões, miríades de miríades, pertence a Deus, e eles também me pertencem por herança, pertencem aos filhos por adoção. Tudo que é de Deus é dos seus filhos, tudo. riquezas visíveis, riquezas palpáveis, riquezas invisíveis, riquezas de sentimentos, riquezas de virtudes, tudo que Deus tem é dos seus filhos, pertence aos seus filhos, sabemos da herança. Tudo que pertence ao pai, pertence ao filho, aqui no mundo não é assim? Por herança. Agora a palavra de Deus nos fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já imaginaram uma coisa dessa? Por mais que nos esforcemos para enxergar, por mais que nos esforcemos para imaginar, nós nunca conseguiremos aqui no mundo conhecer toda a nossa riqueza, conhecer tudo o que possuímos, mas precisamos crer, precisamos saber com convicção de que temos herança eterna, permanente. Ela é nossa, porque nos tornamos, fomos feitos filhos de Deus, e se Ele é o nosso Pai, o que Ele tem a nós pertence. Mas eu quero terminar, eu quero em último lugar dizer aos irmãos, às irmãs, a todos, que os filhos adotivos, os filhos por adoção, tem o Senhor Jesus Cristo como o irmão mais velho. Eu, quando pensei nisto, isso já há muitos anos na minha vida cristã, eu comecei a analisar, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu posso acreditar nisso? Será que eu não estou blasfemando? Chamar Jesus Cristo de meu irmão mais velho. Aí eu comecei a ver nas Escrituras esta verdade. A palavra de Deus nos afirma isto. A Bíblia diz assim, que fomos predestinados, diz, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja, Ele quem? Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Está claríssimo. A fim de que Ele seja o primogênito. Prezados irmãos, até a morte de Jesus, Ele era o unigênito. João 3,16 fala. Deus, seu Filho unigênito, unigênito é único. Com a ressurreição, Ele deixou de ser o unigênito, Ele passou a ser o primogênito, por causa das adoções. Por causa das adoções, Deus elegeu tanta gente em Cristo, que todos os eleitos, todos os filhos por adoção, têm agora a pessoa de Jesus Cristo. Eu sei, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Mediador, Ele é o meu Advogado, Ele é o meu Intercessor, e vai, e vai, e vai. Mas Ele é o meu irmão mais velho, e irmão mais velho é quem cuida de todos. A responsabilidade recai sobre o irmão mais velho. Nas famílias é assim. Jesus, Ele precisa ser olhado por nós, tratado por nós, como nosso irmão mais velho. Agora o filho primogênito de Deus, eu cheguei depois, a minha irmã, meu irmão, nós chegamos depois, com a adoção, Abram, por gentileza, em Hebreus. É interessante que leiamos isto. Aí na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, localizem aí, Hebreus 2. Eu vou ler dois versículos apenas, 11 e 12. Todos acharam? Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Senhor Jesus não se envergonha de dizer que é meu irmão. É demais para mim. O Senhor Jesus não tem vergonha, ele não se envergonha de dizer que você, o Senhor, a Senhora, somos irmãos dele. Irmãos com tantos defeitos, irmãos com tantas inclinações feias, mas somos irmãos. Eu me lembro de um rapaz, foi meu colega de trabalho, nos anos 60, e ele tinha assim uma pompa muito grande. Ninguém sabia nada a respeito da família dele, de ninguém. Sempre muito bem vestido. E para surpresa nossa, um dia, chega uma pessoa com vestes muito simples, muito simples. Eu estava na loja naquele dia, olhei e aquele colega nosso saiu, se retirou da loja para conversar com aquele que para nós era estranho até então. Ficou lá conversando, conversando, conversando, depois eles se despediram. E mais tarde, eu fui saber que era irmão dele, mas ele tinha vergonha, devido à simplicidade, da vida simples, da vida modesta. Era uma pessoa de trabalho braçal. Ele não queria que ninguém soubesse que ele era o seu irmão. Aquilo foi um choque para nós. Doeu no nosso coração. Agora, imaginem o Senhor Jesus Cristo, com toda a sua absoluta pureza, absoluta santidade, absoluta justiça, absoluto amor. Ele olha para nós, esses trapos que nós somos, e fala: são meus irmãos, são meus irmãos. Já imaginaram? Ele falar para os querubins, para os anjos, para os arcanjos: é meu irmão. Meu João Wesley lá no mundo, com todo o defeito dele, é o meu irmão mais novo. Ele fala isso de cada um de nós, sem se envergonhar, diz o autor da carta aos Hebreus. Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Meus caríssimos, diante destas realidades, se temos convicção de que já houve a adoção, já somos filhos por adoção, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, então nós devemos fazer o possível, para honrarmos este nosso Redentor, para que Ele tenha prazer em olhar para nós, em estar conosco, em estar sempre repetindo que nós somos dEle. O sangue dEle pagou o preço altíssimo da nossa terrível culpa que nos levaria ao inferno. Filhos por adoção. Privilégios dos filhos adotivos de Deus. Honremos a nossa posição. Glorifiquemos a Deus pelo privilégio que Ele nos deu. Amém.